E vocês decidem sempre assim, cara? A gente tinha que usar o Bora Doidão. É mesmo, vocês falaram que ia começar com um negócio desse. Bora Doidão! Pronto, tá feito. Olá, vocês estão ouvindo os Mafra Cash, na verdade, Guga Cash. Eu sou o Cláudio. Você deve me conhecer do programa, se você, como eu, ouve o GugaCast, você deve me conhecer de um programa passado no qual eu contei a história do Em Nome do Amor. E hoje, com muita honra, estou aqui participando junto com o Gustavo Mafra. Sou eu. E aí, beleza? E com o Rafael. Opa! Para contar outras histórias para vocês. Então, o Cláudio voltou aqui para comentar com a gente as histórias dos ouvintes de hoje e também para comentar os comentários da história dele, do Silvio Santos. Certo? Cara, eu fico emocionado só de saber que teve comentários, que teve gente que se prezou a parar e escrever sobre isso. Teve bastante, cara. O seu programa já é um dos mais ouvidos, porque é uma história emocionante. É uma história emocionante. Isso. Você tem que concordar com isso. Mas antes da gente ir pro programa, antes da gente ir pras histórias, eu quero propor aqui um novo jogo. Você sabe que eu e o Rafael, o Cláudio, a gente gosta de propor jogos quando começa o programa, tá? A gente jogou... Qual foi os outros jogos que a gente fez? A gente fez o Quem Disse Isso, né? Jogo do Constrangimento. Jogo do Constrangimento. Isso. Eu lembro desse. É, a gente vai fazer um parecido agora que é Você Paga o Preço. Esse é o nome do jogo. A gente podia ter uma banda que faça vinhetas, né? Você paga o preço. A gente tem uma banda, a gente pode fazer isso. Não há tempo, mas dá pra fazer. É verdade. Ou a gente pode simplesmente falar Você paga o preço, que já é muito bom. Então tá bom. A gente podia tentar fazer ao mesmo tempo, né? Vamos lá? Vamos lá. Um, dois, três e... Você paga o preço. Foi mal. Me atrasei, cara. Porra, logo eu, baterista da banda. É porque você que tinha que chamar, né? 1, 2, 3, 4 e a gente vai. Eu tentei. Vai lá. Vai de novo, vai lá, Cláudio. 1, 2, 3, 4. Você paga o preço. Cara, não, a gente é muito ruim nisso. Vocês não entraram no tempo, é foda. Mas tá bom. Tá bom, vai. O jogo é o seguinte, a gente vai propor uma situação, mas ela tem um preço. E aí a gente vai debater aqui se esse preço vale a pena, tá bom? Ok. Então aqui vai a primeira, não é uma competição, então todo mundo vai poder dar a sua resposta, tá? Uhum. Primeira situação, você é solteiro, tá? Então não é o nosso caso aqui, mas supondo que a gente fosse solteiro. Eu pago o preço que for. Pelo amor de Deus, eu tô brincando, eu não... É só uma brincadeira, é só a piada, entendeu? Então, olha só, você é solteiro e você ganhou o direito a um jantar num restaurante incrível, com a mulher perfeita, tudo vai ser providenciado pra você, roupa, carro, pedido no restaurante, assim, é tipo, é o encontro perfeito, entendeu? O encontro perfeito que você vai ter com uma mulher incrível, tá? Mas o preço é o seguinte, os garçons podem te estapear com o peixe toda vez que você ficar sem açúcar. Foi mal. Continue. Então, não, é isso. Garçom, é só isso? É, o preço é esse. Ele vai te estapear com peixe toda vez que você ficar sem assunto. Eu já teria levado um peixado agora. Velho. Coitada da moça, cara. Ela ia ter um cara fedendo a peixe, né? Mas é claro que você paga o preço por isso. Ficou melhor, né? Se você não fizer isso, o que você tem a perder, entendeu? É, mas o fato, eu ia levar uns tapas de peixe. Eu certamente não ia conseguir passar e batido, é porque essa situação tá meio bizarra, assim, porque você não tem absolutamente nada a ganhar, né, nessa história, assim. Porque se você ficar sem assunto, já é ruim. Então você já perdeu. E aí você ainda leva o peixe. É, você vai ter que sair, você vai ter que tentar sair dessa situação e aparentemente várias vezes. Você topa? Eu acho. Cara, depois do primeiro tapa de peixe, nunca mais falta assunto. É verdade. Você fala assim, caraca, você viu a hora que o garçom me bateu com um peixe na cara? Era uma tilápia ou um robalo? aí vem um peixe na cara dela. Tá bom. Então, segunda proposta, ok? Ok. Você vai ganhar uma viagem incrível, que é uma volta ao mundo, de, sei lá, 90 dias, tudo pago, você vai conhecer todos os países, sabe, vai ser incrível. Você pode escolher vários países e tal. Só que o preço é o seguinte, em cada país que você tá, você tem que se vestir como o estereótipo daquele país, tá? Então, tipo assim, no Japão você tem que ir de kimono, de samurai, ok? Se não sendo geisha, tá bom. Nova York você tem que, tipo, andar como um cowboy. Na Alemanha você vai ficar de tirolesa o tempo inteiro. E tipo, é lá, entendeu? Uhum. Na França você vai de mímico, sabe? É, sei. É isso. Não vai afetar a sua vida social, no seu trabalho, ninguém vai ficar sabendo. Tal. Não é igual você participar do programa Silvio Santos. Não vai afetar a sua vida Entendi. Social. Cara, eu só achei essa viagem muito mais legal. Aliás, você só vai ter que lidar com os locais. Tipo, cada lugar que você entrar, tipo, você tá numa loja lá na França, você vai entrar numa loja na Fnac pra comprar, sei lá, um CD do Charles Aznavour e claro. Você tá vestido de mímico. Uhum. Charles Abajur. Quem topa? Cara, eu, aliás, eu sempre quis fazer isso, acho que só engrandece a viagem. Quando eu tava na Escócia, eu quis muito fazer isso. Falei, cara, essa é a minha chance de usar a saia. Não que eu sempre quis, mas naquela era a chance, a oportunidade era aquela. E aí eu decidi que eu ia comprar um kilt. Aí eu fui na loja, só que vocês têm noção que é tipo um smoking, assim, é uma coisa cara demais, assim, é uma roupa de gala. E era absurdamente caro, eu não pude realizar isso. Pô, então, pode. Claro que eu fui no hotel e me enrolei na toalha. E sair na rua. Pô, Cláudio, eu tenho vários quilos, cara. Eu uso quando eu quero. Mas você comprou na Galeria do Rock, lá na Escócia é cara. Não, eu comprei na Amazon. Mas eu tenho um escocês. E eu uso quando eu quero, eu não preciso estar na Escócia pra isso. Aliás, acho que a Escócia talvez seja o pior lugar pra você usar. Então, viu? Se você já faz isso em São Paulo, em qualquer outro lugar, é muito mais fácil você fazer onde eles usam isso mesmo. Rafael. Então, eu pago o preço. Ok. Eu pago o preço também. Eu acho que vai valer muito a pena. Eu também concordo com o Cláudio, a viagem só vai ficar mais legal. Dependendo, cara, sei lá. Cara, você tá sozinho. Eu não acredito, cara. Eu jamais faria isso. Você vai estar sozinho. Imagina você na Alemanha, sozinho, vestido de tirolesa, andando pelos lugares. Bom. O quanto de explicação você vai ter que ficar dando pras pessoas, sem contar que pode ser mega ofensivo. Que é ofensivo, cara? Vai vir um monte de turista querer tirar foto com você, você ainda vai tirar uma grande. É assim que a viagem vai ser paga. É, exatamente, pô. É tipo você ir na Disney se vestir de Mickey. Tá super certo. Eu acho que se você fizer isso, você vai ser expulso da Disney, mas beleza. Não, ia ser expulso se for na Disney se vestir de Peppa Pig. Os caras lá têm sérios problemas com direitos autorais. Ainda mais se você for vestido de Mickey na Disney e tentar cobrar das pessoas pra tirar foto com ela, certamente você vai ser expulso. Cara, um jeitinho brasileiro, você não cobra assim diretamente, você não fala, me dá um dinheiro. Você só chega perto, abraça elas e tira do bolso, tá? Ou você fala, nem tomei café hoje. É. É, essa podia ser a próxima pergunta, né? Você vai pra Disney, mas você tem que ser o Mickey mendigo. Então, essa é a última, ok? Uhum. Então, você tá procurando um apartamento, você encontra o imóvel perfeito. Perfeito, do jeito que você queria. Eu não vou dizer que é uma mansão aqui e tal, porque aí foge um pouco da ideia. Então, é assim, é algo que tá mais ou menos dentro daquilo que você queria, com a planta que você queria, localização e tudo mais. Ele custa, sei lá, 20% do preço. É muito barato, é uma barganha. E ele é seu, só que o proprietário, o atual proprietário, ele é um maluco e ele fez a seguinte condição. Eu vendo ele pra você, o apartamento perfeito, no lugar perfeito, com a planta perfeita, todas as coisas incríveis, decorado. Só que a decoração é inteira temática do Romero Brito. E você não pode mudar. Não dá, cara. E você não pode dizer pra ninguém que não foi você que escolheu. E você, cara, inclusive, tem que usar umas camisetas do Romero Brito de vez em quando. Pra camuflar, né? Não. Bicho. Você entra em casa e ninguém percebe. Ninguém sabe que você tá lá. Ninguém senta em cima de você no sofá e você fala... Ah! Entra um ninja de Romero, cara, Brito. Esse é um preço que eu não pago, cara. Rafael. Cara, eu acho que eu pago. Eu acho que eu pago, sim. Não curto muito essa estética do Romero Brito, não. Mas, enfim, ia ficar pitoresco, né? As pessoas iam entrar e iam falar assim, nossa, você decorou tudo do Romero Brito. Eu ia dizer, olha só, você não achou legal? Eu ia ficar curtindo isso. Talvez depois de 5 anos eu me matasse. Mas... Ninguém ia entrar mas e falar assim. Mas a princípio eu ia entrar na brincadeira. O pessoal ia entrar na sua sala e falar assim, nossa, você decorou tudo de Romero Brito ou você pendurou todos os abadás que você já foi na sua vida na parede? Em Brasília, essa poderia ser uma boa desculpa também. Não, cara. Não vai, eu não tenho nem caneca do Romero Brito. Eu realmente não gosto do trabalho dele, mas isso é pessoal, né? É, eu toparia também. Eu acho que por 1/5 do preço, considerando o preço dos imóveis e tal, eu acho que é um preço injusto. 80% a menos do preço do imóvel, mas você tem que conviver pra sempre sendo um fã maluco do Romero Brito. Eu acho que é ok. Quando alguém falasse mal, chegasse e falasse, porra, cara, é muito brega o Romero Brito. Como é que você aguenta? Tem papel higiênico do Romero Brito. Aí eu ia falar, tá vendo aquele quadro do abraço? Aí o cara ia falar, tô vendo. Eu falei, então, me dá um abraço. Aí, olha aí, ficava por isso mesmo. Tá vendo, cara? O Romero Brito só traz a paz. O amor. É, não, e a felicidade. Quando você falou que o papel higiênico ia ser do Romero Brito, eu comecei a achar mais legal. Então tá, se o papel higiênico também for no Romero Brito, aí você topa, é isso? Aí é top. A pia pra você poder cuspir em cima da obra, essas coisas. Vamos pras histórias, então? Bora. Bora. Antes da gente começar a ler as histórias, eu vou ler os comentários sobre o programa do Cláudio para que ele mesmo possa rebater aqui. A maioria dos e-mails, de todos os comentários que vieram sobre o programa Em Nome do Amor, foi o programa 4, Em Busca do Amor, no programa Silvio Santos. De todos os e-mails que chegaram, todos os comentários que chegaram, a maioria tinha a mesma mensagem. A pergunta é a seguinte: quando que esse programa vai estar no YouTube para que todo mundo possa assistir? Esse programa estava no YouTube, uma coisa que a gente não falou lá no negócio, mas eu achei que isso estava começando a me prejudicar no trabalho e decidi tirar do YouTube. E foi um processo bem difícil. Eu tive que escrever pro Google, entrar, eles me mostraram como é que faz um processo administrativo e tal. Até que eu descobri que a Uploader era uma amiga nossa, que é muito fã dessa história. Aí foi mais fácil, que eu só liguei pra ela, aí ela tirou de lá. E eu tenho vontade de colocar assim, mas sei lá. Tem gente que não entende que a história é engraçada, sacou? Tem gente que acha que é só brega mesmo. É brega, mas é brega engraçada, sacou? É brega zoação, não é brega, assim, genuína. Então, eu acabei tirando. Bom, então eu vou ler aqui o e-mail do Flávio Moraes, 34 anos de Salvador. E o e-mail dele diz o seguinte: não, Cláudio. Não, não, não, não, não. Não. Começou bem. Não! É isso que eu ouço mesmo de todo mundo. Não, então, não é ser do Silvio Santos. Como você pode ter perdido o contato com o Simon Woods? Como? Não deixe isso acontecer. Liga pra ele de novo. Simon Woods, please come to Brazil. A mensagem dele foi essa. Ai, o que que eu posso falar sobre isso, né, cara? Tá bom, vou ligar pra ele. Se eu ligar pra ele de novo, eu apresentar o Flávio, talvez. É, esse comentário merece o episódio oculto aí. Se você quer o episódio oculto, você tem que escrever pra cartas@googlecast.com e você tem que pedir por ele. Exatamente. E quando você receber, você tem que ouvir ele na hora, porque o link não dura pra sempre. Boa, aliás, eu quero ouvir, eu não ouvi ainda. Você não ouviu ainda? Não, você não me mandou o link? Eu vou mandar pra você. Próximo e-mail agora, é da Luciana, que é jornalista em Goiânia. E ela falou um monte de coisas, mas o que é importante é o seguinte: eu só queria dizer que eu ouvi a música da Luciana, que o Guga mostrou no Nerdcast, e foi muito legal conhecer agora o autor da música, que é o Cláudio, que tá aqui. Uhul! Eu vou dizer pra todo mundo que ele fez essa música pra mim. Que é normal, muitas meninas por aí falam isso de músicas do Cláudio. Ah, é? Ah, Gustavo, se eu não soubesse do que você tá falando, eu perguntaria por quê, mas... Deixa isso pra lá. Você quer contar a história dessa música, Cláudio? Cara... Ou é proibida, igual... Mas é porque essa é uma música quase como uma música do Jota Quest. Craqueada, assim. Ela só não é uma música do Jota Quest, porque se ela fosse do Jota Quest, ela começaria assim: tô aqui na aula, de saco cheio, sem prestar atenção, então eu vou escrever uma música sobre essa menina que tá na minha cabeça. Sim. Não começou assim, então não é uma música do Jota Quest. Mas eu tava numa aula mesmo de química, física, sei lá, e ia ter o recreio. Eu ainda chamo de recreio, na faculdade eu chamava de recreio, todo mundo me falava intervalo, eu falava, não, recreio, até hoje eu chamo de recreio. E aí, eu acho que o certo é recreio. O certo é recreio, porque intervalo nem sempre é uma coisa boa. Intervalo comercial é bom? Sim, mas por outros motivos. É, porque você trabalha... pra você é muito bom. Pra você também. É, ainda bem que rola, né? É, ainda bem, que devia ter mais. É, então, e eu pensava, vai começar o recreio e eu tenho aqui meus 35, 40 minutos e comecei a escrever a música, cara, e ela realmente saiu muito rápido, cara. Só que eu entreguei pro Vinícius, que é o cara da nossa banda, e o Vinícius falou assim: cara, isso parece... Como é que é o nome daquele cara? Zé Ramalho. Porque eu tinha feito com uma melodia. Aí ele transformou numa música decente. Ah, legal. Eu não sabia dessa história até hoje. É, é verdade. Eu entreguei pra ele. E outra, tinha outras partes, que essa música ela fica muito repetindo, né? Uhum. E aí eu mudava a melodia um pouco, mas o Vinícius manteve a mesma métrica pra tudo, porque ele é engenheiro. Uhum. E aí fez desse jeito, ficou massa, né? Ficou muito boa. Pô, agora que você falou de engenheiros, o cara que escreveu aqui pra gente... Diga lá. O e-mail é do Lucas Criscolo, analista de negócios. Olá, Guga, tudo bom? Estou adorando seu podcast. Tenho adorado escutar o GugaCast, meu episódio favorito foi do Tudo em Nome do Amor. Fiquei maravilhado ao saber que o Silvio Santos, indiretamente, foi o motivo de um final de relacionamento. Aí ele continua: eu vou ser bem franco, eu quero muito escutar o episódio 1, mas sou de exatas, o que significa que não tenho muito dom para escrever. Eu também sou muito caseiro e não saio muito, o que faz consequentemente com que eu não tenha boas histórias para contar. Na verdade, a única história boa que eu tenho para contar são histórias reais de assombração, nas quais já participei. Uma, quando eu dava aula em um curso, foi construída em cima de uma antiga sede da FEBEM, e a outra de um vulto de uma mulher num sítio que deixou uns 10 amigos meus paralisados de medo, com direito a aparições repentinas e forças da natureza malucas. Ele não consegue nem desenvolver a história, ele... Mas aí, o que ele continua a dizer? Já que para escrever simples textos eu gasto horas ou dias, te pergunto. Esse tipo de assunto te interessa para o cast? Se sim, escreverei com vigor. Um grande abraço. É, se as histórias forem realmente reais, a gente quer saber a respeito. Por favor, né, cara? Eu acho que só de saber como é que é ele escrevendo com vigor, eu já tô curioso, assim, porque só a boa vontade que ele mostrou, acho que já vale a pena dizer que sim. E qualquer coisa, você não fala a história. É, foi até legal você falar isso, porque eu falei no programa passado e vale a pena falar aqui de novo. A gente tem recebido muitas histórias e todas elas estão ficando cada vez melhores. E, infelizmente, nem todas elas vão entrar no programa. A gente lê todas, a gente tem respondido todas, certo, Rafael? Certo. Mas publicar todas vai ser impossível. Então, quando você escrever, escreva cartas@googlecast, mande sua história, o seu pedido de conselho, o seu comentário, mas tenha em mente que talvez não entre no programa, porque não dá. Posso ler então o próximo aqui? Acabaram os seus comentários, Cláudio, é isso. Eu recebi muitos mais comentários por WhatsApp e ligações. É? A Mara te ligou, não? Cara, não, mas você sabe que a gente poderia convidar ela pra contar a versão dela da história? Falando sério. Então. Podia ir atrás dela e convidar ela pra contar a mesma história do lado de lá do espelho. Porque a história dela, eu tava pensando sobre isso, deve ser muito fantástica. Porque se põe no lugar de quem quer ir e tem que convencer o noivo de que vai... E que tem que dizer não pro cara e depois fala que sim e volta pra casa e... Cara, essa, a história dela deve ser muito mais legal, cara. Então, eu tenho uma notícia chocante pra você, cara. Ah, não. Eu sei a história dela. Não. Porque... Ela tem que contar essa história aqui, cara. Porque eu conheci um primo dela. Ele veio falar comigo que ele é primo dela. E aí ele me contou a história dela. É, mas não é aquela coisa assim, ah, um primo do amigo meu? Não, ele era primo dela e ele me contou a parte dela. E, cara, honestamente, é melhor a gente deixar como tá. Posso ler o próximo aqui, Rafael? Lê aí. Que nome é esse? Jace Álvares, 24 anos, antropóloga. Eu ia perguntar se era homem ou mulher, mas ela escreveu antropóloga de Porto Velho, Rondônia. Então a gente já sabe. É a Jace. Oi, meninos. Você já viu que as mulheres, elas começam os e-mails dizendo oi, meninos? É, já percebi. Descobri semana passada pela tag Podcast Friday que vocês estavam fazendo esse trabalho. Fiquei mega feliz, pois estou escutando Braincast desde o início, e a parte que eu mais morro de rir é quando o Guga faz as leituras de e-mail zoando a galera. Bem-vinda, porque agora você vai sentir na pele. Gostei muito desse formato e da análise das músicas com coisas viajadas, filosóficas, do Rafael. E obrigado por mais uma contribuição de conteúdo de humor de qualidade para a podosfera. De nada. É, respeito o Rafael, né? Não tem nada de viajado de e... É um trabalho super sério, cara. Ele se dedica pra caramba e tal. É. Obrigado, Cláudio. Eu levo a sério quando eu escuto, eu fico pensando sobre o assunto mesmo e acho que ele tem toda a razão. Principalmente a Pluk Tplak Tzum falando sobre a burocracia, que lá é uma coisa seríssima, cara. Aham, E a lei do servidor público, né? Pois é. É. Qualquer erro de gramática é puramente intencional, mesmo tendo revisado o texto 3 vezes. Foi mal, cara. É que você pareceu o Rafael imitando o Silvio Santos com voz de Google. Né? Aliás, eu devo dizer que uma pessoa escreveu pra elogiar a minha imitação do Silvio Santos. A cara de vocês. Para contextualizar, meus pais se separaram quando eu tinha 12 anos. Aos 15 anos, eu fui morar sozinha em uma comunidade hippie que ficava a 40 quilômetros da cidade de Porto Velho, chamada Sítio Arco-Íris. Aos 17 anos, meus pais me tiraram de lá, caramba, 2 anos morando no Sítio Arco-Íris. Mas eu era uma moça muito alienada e estava viajando muito na nova era da espiritualidade. Ao sair, fui morar com minha mãe e me autodenominava franciscana. Tinha cabeça raspada, andava com roupa de algodão e descalça. É, meu passado me condena. É, um pouco. Condena mesmo. É, exceto a parte de roupas de algodão, porque eu nunca saí por aí usando lycra. Convenci minha mãe e meu irmão a irem comigo no ENCA, Encontro de Comunidades Alternativas, lá em Terra Ronca, Goiás. E chegando lá, conhecemos uma galera muito hippie, de raiz. 1000 pessoas acampadas em um enorme sítio, muitas mulheres de peitos de fora, todo mundo fazendo comida voluntariamente, ninguém paga pra entrar, mas pedem uma contribuição voluntária de R$50, todos tomando banho nu na cachoeira. Tem uma fogueira que fica acesa durante os 10 dias de acampamento. E nesse meio tempo rola um monte de oficina de diversas coisas bem harebu. Massagem, yoga, leitura de aura, viver de luz e etc. Cara, que lugar fantástico. É. Lá não tem energia, fantástico. Internet ou qualquer coisa do tipo. Energia tem bastante. Energia positiva. É. E auras lindas. É. Nesse local conhecemos a família Sideral, que dizia viver de luz, ou seja, sem comer nada. Ok. Eles nos convidaram para conhecer a casa deles em São Lourenço, Minas Gerais. De lá do Enca, embalamos para a casa da família Sideral. Ficamos uma semana lá e voltamos para Rondônia. E tudo isso de carro. No fim do ano, ela não foi... Cara, Agora sim ela é franciscana. Ela foi de Rondônia para Goiás, depois para Minas Gerais e voltou para Rondônia de carro. É, e que carro é esse, né? Porque, tipo, essa galera não, provavelmente não tem uma Hilux. É. Agora, ou não, eles... se eles vivem de luz, eles podem ter uma Hilux. É verdade. É, todo mundo pensando num comentário, você lança essa. Muito bom, Rafael. Mas eu estava esperando que ela ia desmascarar aqui a família Sideral, e ela não. Tipo, fiquei uma semana lá com eles, vivendo de luz, voltando pra Rondônia. Beleza. No fim do ano, convenci minha mãe que queria fazer o processo de viver de luz lá em São Lourenço, no portal Parvati. Foi muito legal, né? Sítio que fica em frente ao sítio da família Sideral e pertence a eles. Ela concordou, claro. Mas como eu só tinha 17 anos e não podia viajar sozinha, meu irmão foi comigo. Ele tinha 19 e foi como meu responsável. Meu pai não ficou sabendo de nada. Excelente, né? Viajou um menino de 19 e uma menina de 17 não para foi. Ir para um lugar para não comer nada. E o pai nem ficou sabendo. É por isso que o pai não ficou sabendo, porque senão ia ter que pedir dinheiro pro pai. É. Qualquer outra coisa ia ter que pedir dinheiro pro pai. É o sítio da anorexia. É, pelo menos não ia ser dinheiro pra comprar comida. Não ia ser um dinheiro pro McDonald's. Talvez pra comprar uma lâmpada, não sei. É. Estroboscópio é fast food. Foi mal. Vamos lá. Eu e meu irmão já estávamos parando de comer no caminho. Foram 4 dias de viagem de ônibus. E chegando ao local, minha mãe já havia depositado metade do valor dessa imersão espiritual, R$1.000 por pessoa. Ok, agora dá pra ver que talvez alguém tenha uma Hilux. É. Ela achou que era um investimento, já que nós não íamos mais comer, né? R$1.000. E pro resto da vida você não tem mais que gastar dinheiro com comida. Então, eu e meu irmão ficamos hospedados no portal. Era basicamente uns 10 quartos individuais, com banheiros, tinha uma área de leitura e desenho. O processo, basicamente, é 21 dias, ou seja, 3 semanas. Ok. A primeira semana, a gente não come nem bebe nada. A segunda semana, só bebe água e 1/4 de suco com polpa de fruta sem açúcar. E na terceira semana, idem. Cara, na primeira semana não come nada, depois ela volta a comer. Mas ok. É, cara. É como se tivesse algum sentido se fosse o contrário, né? Mas beleza. Você tá quase morrendo e ele te mantém lá vivo. Todos os dias, a gente tem que se reunir pra fazer umas orações que abrangem diversas religiões e é proibido sair do sítio. Vivo, né? Provavelmente. Ou morto, né? Porque você deve ser enterrado lá. Eu e meu irmão ficamos em quartos separados e distantes. E no segundo dia, sem comer e sem beber água, a gente já estava surtando levemente. Porque não tinha internet, não tinha TV, só tinha livros que eu já tinha lido antes, todos voltados para a espiritualidade, e uns desenhos para colorir que a gente não aguentava mais. Caramba, cara, que história. Desenhos para colorir. No terceiro dia, a Elsie, matriarca da família Sideral e comandante do processo de viver de luz, proibiu que todos conversassem entre si para podermos viver essa experiência intensamente. No quinto dia, eu e meu irmão conversávamos escondidos e concluímos que aquilo ali era uma viagem, pagar para não comer, e começamos a questionar a autoridade e a estrutura da família Sideral e etc. Concluímos que nós não íamos ficar ali. Saímos escondidos do sítio e fomos em busca de comida pra comprar. No caminho, Cara, é que é tão bizarro que ela você não sabe. Tentou. É. No caminho, encontramos os primos da família Sideral que perguntaram o que nós estávamos fazendo ali. Todos sabíamos que estávamos no processo de viver de luz. E nós dissemos que estávamos apenas passeando e olhando a natureza, morrendo de medo de que desconfiassem de algo. Nessa altura do campeonato, meu irmão já era o Cazuza e eu a Amy Winehouse. Meu irmão conseguiu sair novamente escondido e comprar a única coisa que tinha para vender, que eram biscoitos e doces de leite. Levou para dentro do local em que estávamos e fui encontrar ele de madrugada no quarto. Devoramos tudo, continuamos comendo até chegar o sétimo dia. Tinham aproximadamente umas 10 pessoas fazendo o processo de viver de luz conosco, mas só eu e ele de irmãos, a gente não falava com o resto do pessoal. Nesse dia, a gente disse que ia desistir e não queria mais ficar ali. A Elsie não entendeu, mas ficou tranquila, ofereceu uma edícula no sítio dela, que ficava em frente, chamada Extensão, para nós ficarmos hospedados, já que tínhamos uma passagem marcada só para o Natal e íamos ficar um mês ali. Que maravilha! Eles iam ficar um mês esperando uma viagem de 4 dias para Rondônia. É engraçado que toda hora parece que alguma coisa grave vai acontecer e não acontece nada. Ah, não, então tudo bem, então vai lá. Não, come um biscoito aqui, beleza. Não, ela falou um monte de coisa bizarra e você falou assim, você ficou impressionado com o livro de colorir. Isso é o que mais me chamou atenção na história. Ela falou assim, ah, ficamos 80 dias sem comer e eu fui pra Rondônia e tal e só tinha livro de colorir. E você, caralho, livro de colorir. Gustavo, você é mais esquisito que ela. Saímos felizes, ficamos na extensão 4 dias, depois fomos para casa dos primos da família Sideral, que também tinha uma extensão para nos abrigar. Eles foram mais receptivos e gostamos mais deles. Durante o resto do mês, eu e meu irmão visitamos todos os sítios próximos, eram todos os hippies, e quando chegávamos nas casas, eles nos ofereciam maconha ao invés de café. Então fumamos todos os dias as melhores maconhas da região. Uau. E também pegamos muitos cogumelos. Eu não cheguei a usar, mas meu irmão sim. Que loucura. Voltamos pra casa com muita história pra contar. E a única certeza que eu tenho é que não quero viver de luz nunca mais na vida. Depois disso eu fui morar em Niterói, fazer antropologia na UFF. Lá era uma extensão dos hippies fazendo cursos de humanas no meu campus. E vivi intensamente uma graduação nada normal. Afinal, humanas, né? Mas restaram muitas histórias pra contar que não caberiam mais nesse e-mail. Então por hoje é só, pessoal. Aí ela deu uns parabéns aqui pro Caio pela edição maravilhosa. Thank you. E ela não desmascarou os caras em nenhum momento. Tipo, eu tava esperando o momento que ela falasse assim, aí eu peguei todos eles comendo bolo. Sabe por que ela não gosta de luz fluorescente? Por quê? Porque ela não gosta de comida fria. Luz fria. Eu gostei. Ah, valeu, Rafael. Porra, me esforcei tanto. Se a gente tivesse num jantar romântico, eu teria levado um peixe agora na cara. Lê a próxima aí, Rafael. Boa tarde, Guga e Rafael. Escutando-os muitas vezes, estrondosos causos internéticos do programa e aguçado pela curiosidade de ter acesso exclusivo, ou quase, ao programa piloto, resolvi narrar uma de minhas histórias de faculdade. Vale lembrar que achei melhor ocultar as identidades envolvidas, inclusive a minha, para que ninguém se exponha. Sou um estudante de jornalismo da UFXX. Ele botou UFXX para a gente não saber qual é o estado. E como bem devem saber, os cursos em universidades federais costumam sempre ter bares de estimação ao redor do campus. Ou é a Universidade Federal da Xuxa. Pode ser também. O Trump tinha a universidade dele, a Xuxa pode muito bem ter a dela. Só, eu inaugurei esse nível de piada e o Gustavo tá indo atrás. Essa história de sangue e agarramento se passa em uma dessas mecas universitárias. Era sexta-feira. O bar costumava ficar insanamente cheio, coisa de 500 pessoas que iam se espalhando de dentro do boteco até a beira da avenida que ficava na porta do campus. No terceiro período, eu e meus amigos costumávamos sempre matar a aula de sexta-feira, sou do turno da noite, para que pudéssemos nos embebedar como bons blacks que éramos. Como de praxe, sempre conhecíamos umas meninas, e às vezes até meninos, aos quais nos atracávamos. Nesse dia não foi diferente. Conheci uma menina que cursava psicologia e começamos a conversar. Gostaria que vocês a denominassem Dominatrix. Ok. A conversa começou a ficar boa e não demorou para que eu e Dominatrix estivéssemos aos beijos na porta do bar. As coisas foram esquentando e ela falou para a gente subir um pouco na rua, onde tinham menos pessoas para acompanhar a nossa pegação. Ficamos na parte de trás de um carro que estava estacionado em cima da calçada e continuamos os afazeres. Afazeres foi um nome estranho. Durante toda a loucura, ela me olha nos olhos e sem qualquer tremor na voz me ordena, desça, me dispa e me faça sexo oral. Caralho. Eu não posso comentar nada que eu tô pensando. Agora eu entendi por que o nome dela é Dominatrix. Ela disse, desça, me dispa e me faça sexo oral. Como um bom universitário sem noção que eu era, não lembrei que estávamos no meio da rua e obedeci de prontidão a ordem. Vale lembrar que ela estava de calça jeans. As brincadeiras continuaram até que a Dominatrix se sentiu satisfeita e feliz. Ela vestiu as calças e voltamos pro bar. Fui pegar uma cerveja e a perdi de vista. Quando encontrei um dos meus amigos e começamos a conversar, ele, assustado, me disse, mano, você machucou? Eu respondi que não. Já sacou, né? Cláudio foi rápido. Eu respondi que não e perguntei o porquê da preocupação esquisita dele. Foi então que eu percebi que meu rosto estava empapado de sangue. Corri ao banheiro para que eu pudesse me limpar e ver se tinha algum corte. Olhando isso, bêbado, ele tinha que ter falado assim, gostou da minha fantasia de Coringa? Ele devia ter falado, why so serious? Muito bom. Olhando bêbado para o espelho do banheiro, percebi o motivo chato pelo qual minha barba estava pingando sangue. A Dominatrix estava menstruada e não teve a preocupação de me avisar. Nunca mais me atraquei com a Dominatrix, mas sempre que a vejo no campus, nos cumprimentamos tímida e cinicamente, como se nada tivesse acontecido. Espero que a minha história valha o programa secreto. Grande abraço para vocês e continuem com um bom trabalho. Ah, esse cara, ele tava tão imerso ali nos afazeres dele, porque sangue tem gosto, né? É. Assim, não é só uma questão de não estar vendo, mas beleza. Era realmente uma dominatrix. Imagina o cara voltar pro bar, todo ensanguentado, e o cara pega, mano, você machucou? Cara, mas eu gostei da frase dela, como é que foi? Desça, me dispa e me faça sexo oral. Nossa, cara. Foi forte. Mais forte do que levanta, te anda. É. Ah, muito bom. Posso ler a próxima? Lê aí. É grande, hein? Se prepara. Tá. Antes, um disclaimer. As pessoas não podem elas se autodenominar Arnaldo. A gente é que determina quem é o Arnaldo da vez. Se a pessoa mandar um e-mail dizendo que o nome dele é Arnaldo, eu não vou ler. É, a gente vai ter que dar um outro nome. Então, esse cara aqui que diz que o nome dele é Arnaldo, a gente vai dar um outro nome pra ele. Rafael, fala outro nome. Epaminondas, 22 anos, ilustrador. Olá, galera do GugaCast. Irei contar uma história que até hoje algumas pessoas não acreditam nela e acham que inventei. Automaticamente eu também acho. Enfim, no decorrer dela, vai saber o quão merda é essa situação dela. Ok. Aos meus 18 anos de idade, eu comecei a namorar uma garota de 15 anos. Sim, era e é errado. Mas não levei em conta os perigos que poderia levar pra minha vida. Depois de 5 meses juntos, ela veio conversar comigo que não aguentava mais viver com o pai louco dela e a madraça que lhe maltratava. Tudo isso aos choros. Não era a primeira vez. Dei a solução dela ir morar com a mãe dela, que seria em Ribeirão Preto. Mas ela já tinha conversado com o pai dela e ele não aceitava isso, porque queria ficar com ela e etc. Decidimos que ela ia voltar a morar com a mãe dela de um jeito ou de outro, porque naquele lugar não ia rolar mais. Chegou julho, mês que ela estava de férias, e ela falou que queria fugir. Como namorado, eu tive a brilhante ideia de ajudá-la. Escolhemos o dia onde só ela ia estar em casa, peguei o carro do meu pai emprestado, e fui até onde ela mora e levei ela até a rodoviária de São Paulo para pegar o ônibus e partir para Ribeirão Preto. Sim, eu sei que é uma maluquice, mas vamos continuar com a história porque a merda vai ficar bem maior. O pai dela me ligou perguntando do sumiço dela, e eu disse que não sabia de nada. O pai dela não tinha contato com a mãe da menina. O pai dela e a madrasta não engoliram essa história e ficaram com a pulga atrás da orelha comigo. Cara, se o pai dela não fala com a mãe dela, o problema são eles, não é a menina. É. Você não pode ter um filho. Eu já vou dizer agora, eu sei que esse é um podcast de humor e light, mas eu já vou dizer agora, porque as pessoas ouvem a gente, elas vão ter filhos. Se você decide ter um filho com uma pessoa, você pra vida inteira vai ter que se dar bem com essa pessoa. Você não tem mais escolha. Se você não quer fazer isso, não tem um filho. É, você não precisa ficar a vida inteira com a pessoa, mas a vida inteira você vai ter que... Você vai ter que ter uma relação civilizada com ela, e se você não fizer isso, você é um babaca. Isso mesmo, seu babaca. Passada uma semana desde a chegada dele em Ribeirão Preto, decidi visitá-la e conhecer minha sogra. Quando eu cheguei lá, a mãe dela veio me buscar na rodoviária. Pra minha surpresa, veio ela em uma moto muito foda, com o braço direito todo tatuado, uma pessoa que você olha e vê que é badass de longe. Legal. Como cheguei por volta de meia-noite, não deu pra conversar com muita coisa. Amanheceu e vi minha namorada acordando ao meu lado. A princípio, tudo indo muito certo, mas tem um pequeno porém que não contei até agora. Antes de eu viajar até a casa dela, eu fui olhar o Facebook dela e, pra minha surpresa, não tinha nenhuma foto nossa juntos. Que porra é essa? Eu perguntei pra ela o motivo de ter feito isso sem ao menos contar pra mim. Ela disse que fez isso pra me proteger do pai dela e da madrasta, porque não queria jogar a culpa desse rolo todo pra cima de mim. Aceitei, mas com muito receio. Voltei pra SP com a dúvida. Será que ela me ama? Eu tentei não pensar sobre, porque não queria pirar e perder a cabeça. No mês seguinte, eu viajei pra lá novamente. Quando eu cheguei em Ribeirão, ela me perguntou, vamos para uma balada gay? Eu disse que sim, porque não tenho nenhum tipo de preconceito com eles e tenho certeza do que realmente gosto. Chegamos lá meia-noite e meia. Se não me engano, o lugar se chamava Penélope. Conhece, Guga? Era open bar e ela entrou com RG falso. Eu sabia disso e estava ciente que é errado. Em algum momento ele disse, e então ela matou uma pessoa. Eu sei que é errado, mas... É. Fomos eu... Mas a merda vai ficar muito pior. Fomos eu, ela e um amigo gay dela. Eu fiquei sóbrio do começo ao fim e ela passou dos limites e dava pra ver nitidamente isso. Falei para o barman não dar mais bebidas pra ela. Ela ameaçou chamar a segurança se eu continuasse implicando com a garota. Mas perto do fim da balada, ela já toda alterada disse que ia no banheiro pra irmos pra casa. Algo me disse, siga ela. Quando ela chegou perto do banheiro, ela foi agarrada por um cara que beijou ela. Nesse momento, eu estava puto e não sei o que me segurou pra não fazer merda lá. Puxei ela pelo braço e disse, que porra é essa? Você tá louca? Tá ciente da merda que você fez? Meu mundo estava todo destruído e sem chão. Pegamos um táxi e voltamos pra casa da mãe dela e ela foi dormir. Eu não consegui. Fiquei na sacada pensando seriamente nisso. Foi quando a mãe dela veio me perguntar por que estava de pé e expliquei todo o acontecimento da balada. Putz. Ela ficou surpresa, porque não esperava isso da filha dela, e ela me pediu desculpas por causa disso tudo. Eu falei que não precisava pedir desculpas, porque ela não tinha nada a ver com isso, mas sim a filha dela. A minha namorada acordou e a mãe saiu pra feira. Será que ela era feirante? Seria legal. Nesse momento, eu conversei com ela perguntando se lembrava do que tinha feito. E ela disse que não. Falei que ela tinha beijado um cara e ela já veio me dizendo que foi agarrada. Então falei, você tinha uma caralhada de opções pra fazer. Chutar o cara, chamar o segurança, empurrar, morder. Enfim, você tinha opções. Ela me disse que estava bêbada, que não sabia o que estava fazendo e perguntou se podia me perdoar. Conversamos pra porra e eu acabei perdoando. Isso tudo ainda era sábado de manhã. Caramba, vai longe esse meio, hein? É. Ele vai contar todos os dias da vida dele até aqui, no domingo. Chegando perto da noite... É tipo uma música do Jota Quest. É, chegando perto da noite... Chegando perto da noite, ela veio me perguntar se podíamos ir em outra balada. Falei que sim, justamente pra ver se isso ia ocorrer novamente. É, eu vou tentar... Se ela fizer isso 10 vezes, aí tem problema. Tipo, pô, se rolar de novo... É. Tudo bem se beijar agora, mas pelo menos empurrar ela tem que empurrar, porque eu ensinei isso. Era uma balada gay novamente. Nessa não era open bar, e durante a balada toda ela bebeu só um copo d'água. Essa você conhece, Guga? O quê? A balada. Não, não conheço. Perto de irmos embora, apareceu uma amiga dela e começou a dançar com a gente lá. Ela disse que ia no banheiro e foi junto com a amiga dela. Eu a segui novamente, e o banheiro da balada não tinha porta. Assim que ela entrou, eu vi pelo reflexo da parede, parede com tinta óleo reflete bastante, ela e a amiga dela se pegando. Eu não acreditei que isso aconteceu pela segunda vez e vazei de lá. Chegando na casa dela, eu toquei a campainha e a mãe dela me atendeu, perguntando onde estava a filha dela, e disse apenas que aconteceu novamente e ela já começou a pedir desculpas. Nossa, esse cara vai pegar a mãe, cara. Ela é badass, né? Ele já admirou a mulher. Bom, mas vamos ver o que vem por aí, né? Vai vir a vida inteira, porque isso aqui foi, sei lá, 2005, tem 10 anos de história aqui ainda. Ah, porra, beleza. Eu disse que ia pegar a minha mochila e ir pra rodoviária, mas antes eu pedi se podia carregar o meu celular, porque estava só o pó, e se eu precisasse ligar, não ia dar. Fiquei lá até 5 da manhã, que foi quando eu estava saindo dela e minha namorada, agora entre aspas, chega lá perguntando por que eu tinha deixado ela sozinha e eu falei apenas, eu vi o que você fez no banheiro, eu quero que você se foda e não me procure mais, esqueça da minha existência, esqueça meu número. Ah, cara, dramático. Eu sei o que você fez no verão passado. Vou fazer um parênteses bem rápido. Porra, o Gustavo uma vez deixou um bilhete no meu para-brisa escrito, eu sei o que você fez no verão passado. E eu cheguei lá e eu tava com a minha ex-namorada. E ela pegou esse bilhete e falou, que você fez no ano passado? E cara, isso virou uma briga de verdade. Eu falei, eu sei lá, eu não sei o que é isso. Ela achou que alguma menina tinha deixado aquilo, ou então que alguém... Pô, cara, foi um problema. Porra, Gustavo, foda, hein? Cara, que legal, eu não sabia disso e eu já fiz isso aí também. Eu imprimi na impressora, escrito eu sei o que você fez no verão passado, e fui colocar no carro de uma amiga minha que trabalhava ao meu lado, assim. E aí, quando eu cheguei lá, ela tinha esquecido a janela aberta. Então eu coloquei dentro do carro e fechei a janela. Ai, ai. E aí, o que aconteceu? Aí ela me ligou dando muita risada porque tava dentro e ela queria saber como que eu tinha feito isso. Ah, ela sabia, né? Porque eu não descobri que é o Gustavo e eu acho que ele esqueceu de me contar. Então eu fiquei com essa história. Eu fiquei com essa história um bom tempo, assim, pensando, caraca, mas quem fez isso? Ou então será o que que eu fiz? Nem eu lembro. E não. Aí um dia eu contei essa história e o Gustavo, ah, fui eu, eu fui filho da mãe. Não foi isso. Eu tinha ido no shopping e eu achei o seu carro parado no estacionamento por coincidência. Só que eu não ia encontrar você no shopping, porque eu ia entrar e sair rapidão. E nessa época a gente não tinha telefone celular. E aí eu pensei, eu preciso mostrar que isso aconteceu, que eu encontrei o Cláudio aqui no estacionamento, o carro dele. Uhum. E aí eu peguei e escrevi num bilhete no carro e deixei no para-brisa. E simplesmente esqueci do assunto. Você só foi retomar isso, tipo, sei lá, meses, anos depois, sei lá. Eu não lembrava. E teve uma vez, já que a gente interrompeu totalmente a história do cara aqui, dramático, do Epaminondas, eu tinha ido no shopping revelar umas fotos. Nossa, que demais. É, e aí, quando você usava filme nas fotos, a primeira foto era sempre meio zoada, porque era a foto que você tirava pro filme dar uma rodada. É, e eu tirei uma foto horrível da minha irmã, assim, toda descabelada, de pijama, sabe? Tirei uma foto dela. E aí, quando eu fui revelar as fotos, tava lá, a primeira foto era essa foto, que era uma foto que a gente ia jogar fora, sabe? Tipo, não serve pra nada. E aí, quando eu tava saindo do estacionamento, eu vejo o carro do meu cunhado, o marido da minha outra irmã. Putz, mano. E aí eu quis fazer a mesma coisa, tipo, eu quis deixar um sinal de que eu encontrei ele ali. Aí eu peguei essa foto, sem escrever nada, e pus no para-brisa dele. Putz, cara. Ele deve ter ligado pro irmão dele. Não, e aí, meses depois, eu fui descobrir. Ele viu isso, ficou apavorado, correu pra minha casa e falou assim: eu acho que a sua irmã está sendo ameaçada. Alguém deixou uma foto dela no meu carro e eu não sei porquê. E eles ficaram mal preocupados, mas não contaram pra ninguém. E eu só fui saber disso meses depois também. Ah, você vê que, eu acho que eu não é uma boa ideia fazer isso na hora, mas depois de uns anos é sempre muito bom. Essa é a lição que a gente tira. Bom, contando a história do Epaminondas aqui. Saí da casa dela em plena 5 da manhã. Vocês lembram que ele fez uma declaração dramática pra ela, né? Uhum. Saí da casa dela em plena 5 da manhã, indo de a pé pra rodoviária chorando. Eu mal conhecia aquela cidade, mas estava tão foda-se tudo que não ia me importar de ser assaltado naquele momento. Joguei o meu nome na lama. Ganhei fama de sequestrador por levá-la até a rodoviária. Tomei chifre duas vezes no mesmo dia em uma balada gay. Uma dica que posso passar pra galera que acha que está com o amor da sua vida: pense bem, porque a merda vem depois se conhece a pessoa. Enfim, gosto muito do seu podcast, Guga. Puta, caralho. Eu achei que era isso. E sucesso na caminhada aí. Pra ver como o sistema de segurança do Brasil é falho, uma de menor conseguiu viajar na rodoviária de São Paulo sem nenhuma autorização. Observação 2, eu peguei trauma da frase "vou ali no banheiro". O triste das histórias reais que a gente recebe aqui é porque elas não acabam como um filme, cara. Eu realmente comecei a desconfiar no começo da história. Uhum. De que ela tinha enganado o cara, de que a mãe dela não era realmente a mãe dela, era a namorada dela, e a madrasta era a mãe dela, e ela tinha enganado tudo pra ajudar ela a fugir. Então eu achava que era isso, ia ter um plot twist, mas não, foi só isso mesmo. A namorada dele, tipo, era meio loucona e enchia a cara e ficava com uma galera. Ela então, tinha, eu acho exatamente isso, que a gente escuta essas séries, essas histórias reais, achando como a gente escuta a gente vê um seriado, a gente acha que alguma coisa demais vai acontecer e não acontece, e você fica ainda com aquela sensação de vai vir, agora, e não acontece. E como não acontece nada, é que você sabe que a história realmente é real. Pois é, igual o nosso amigo que foi pra São Francisco, passou a noite com uma garota, não pegou, e acha que isso é uma história. Antes da gente acabar o programa, eu queria contar pra vocês sobre uma história que eu tava pensando aqui. Faz uns dias, eu tava lendo, acho que ainda é super interessante, que lá pelos anos 30, o faquirismo era um entretenimento fascinante. Todo mundo seguia isso e tal. Você sabe o que é faquirismo? Não. É o ato de ser um faquir. Você ficar em jejum, deitar na cama de pregos, coisas assim. E é bizarro, né? Viver de luz. Viver de luz. Porque é mais ou menos como os mágicos de hoje em dia. Entendeu? Isso era um negócio, eles eram mega famosos no mundo inteiro e as pessoas acompanhavam quem era o melhor faquir do mundo, tipo, se aparecia no rádio, aparecia num show de variedades no teatro. Mas se tivesse uma revista Caras, eles certamente apareceriam nela. Nunca comendo, obviamente, não no banquete. E não numa cama incrível e confortável no castelo, mas numa cama de pregos no castelo. A gente entendeu. O que eu tava pensando é que, assim, tudo que é meio antigão, assim, é meio bizarro, sabe? Quando eu tava lendo isso, eu pensei, caramba, como é possível que isso tenha sido um entretenimento e as pessoas se interessavam por isso? Não faz nenhum sentido, certo? É, não é legal. Pois é, mas se você olhar pro passado, é tudo meio assim, né? Tudo meio, tipo, não fazia sentido naquela época, não faz mais. Naquela época fazia sentido porque, sei lá, não existia televisão e agora não faz mais. Agora, uma coisa que existe há séculos, sei lá, talvez milênios, e continua existindo, são signos. Signo devia ser igual um faquir, assim, devia ser um negócio velhão, antigão, assim, que as pessoas estudam hoje, pensam, ah, olha só, nos anos 30 as pessoas acreditavam nisso. Mas não, cara. As pessoas, até hoje, acreditam na ideia de que se você nasceu em determinada época do ano, você tem determinada personalidade. Não é verdade? Não, não é. Então, não só não é verdade, como não tem, não chega nem perto de ser verdade. Não é igual assim, tipo, ah, o homem nunca foi pra lua, e aí você fica pensando, putz, será mesmo? Assim, tipo, não tem a menor hipótese de ser verdade, cara. É a mesma coisa que, sei lá, dizer que a Hello Kitty é real. Mas não é? desculpa trazer essas duas realidades pra você agora, Cláudio. É porque, assim, tem a Hello Kitty lá em casa, minha filha tem a Hello Kitty, e eu, o horóscopo é publicado em todos os jornais, quer dizer que todos os jornais publicam mentira? Horóscopo não, sim. Então, olha só, a parada dos signos é o seguinte: Um signo, ele é algo que determina a sua personalidade de acordo com o dia que você nasceu, certo? Uhum. Quer dizer, não é nem isso, não é nem de acordo com o dia que você nasceu. É de acordo com a posição de 12 constelações em relação ao Sol no dia que você nasceu, certo? Há muitos, há séculos atrás, eu não sei, há eras atrás, você usava a movimentação das constelações no espaço, quer dizer, a ilusão de que elas estão se movimentando no céu, para contar a passagem de tempo, e isso era um negócio muito esperto, uhum. certo? Então, por causa disso, as pessoas deram nomes para essas constelações. E essas pessoas, cara, elas deviam, elas deviam comer uns cogumelos, elas deviam viver de luz, porque elas deram uns nomes muito nada a ver para essas coisas. É, não tem nenhum Arnaldo, né? Não, e se você pensar bem, assim, tipo, nomes, a gente dá nomes para as coisas. Hoje em dia, quando a gente vai dar nome para alguma coisa, a gente dá um número, né? Até os carros são assim, tipo, se você pega carro da Peugeot, é tudo 206, 207, 208, né? Brasília, as ruas em Brasília, 206, 207, 208. Ou então você dá uma combinação de letras e tal, que os nomes, tipo, acabaram. Mas ainda assim, tem muitas coisas que a gente deu nomes, nomes aleatórios, certo? Por exemplo, os países têm nomes, alguns fazem algum sentido, outros é só nome bizarro, tipo Canadá. Que merda de nome é esse? Certo? Tem uma explicação. Ou então, oceanos. Tipo, Oceano Atlântico. Que merda? Tipo, como assim Atlântico? Certo? Certo. Ou então, quer ver os nomes mais bizarros que existem e que sempre existiram e por isso a gente nem se toca? Meses. Porque alguém um dia deu um nome pros meses e os nomes são bizarros. E beleza, mas a gente tá acostumado que tem uma coisa abstrata na nossa vida que se chama setembro. E beleza, certo? Os nomes que as pessoas deram para as constelações era uma viagem absurda de ácido ou cogumelo que elas estavam tendo naquele momento. E elas, tipo, pessoa olhando as nuvens, sabe? Uhum. Então, elas enxergavam os formatos e a partir daquilo ali, elas estabeleciam um nome, tá? Então, por exemplo, se você enxerga uma espécie tipo um V com uma bola na ponta, ok? Porque é isso, esse é o formato da constelação de peixes. Ela é um V e uma das pontas do V tem uma bola, certo? E aí, um dia, esse cara, o cara responsável por dar o nome das coisas, que eu acho que foi o Arnaldo Antunes, ele chamou isso de peixes. Ele falou, eu acho que isso aí é um peixe. E aí, por causa disso, as pessoas que resolveram transformar isso num passatempo, elas determinaram o seguinte, então as pessoas que nascerem quando a constelação de peixes está lá no topo do céu, elas são tipo um peixe. então ela vai ser calma, ela vai ter sangue frio, ela vai gostar de água... Ela, vai cagar onde ela come, não sei. Você entende muito de peixes, cara. Merecia levar uma na bochecha. Ela vai agir como um peixe, certo? Uhum. E, então, o que é muito triste para as pessoas do signo de virgem. Tudo um... que é o meu caso, aliás. Eu sou do signo de virgem e aí você vive piada disso a vida inteira e tal. Você não é de outubro? 25 de outubro é virgem? Não, mas eu mudei. Entendi. Aí, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, tem uma outra história também. De vez em quando, usa a NASA, sei lá, descobre que a posição... Porque, cara, a contagem do tempo, vamos combinar, não era muito precisa assim há uns tempos atrás, né? Se você contava o tempo pelas estrelas, se tinha 2, 3 dias ali meio nublados e meio escuros, você já perdeu a noção. Não dava isso pra saber, certo? Então, bom, é natural que aquilo que a gente considera como passagem do tempo não é muito exato, ok? Você tá falando das horas, né? Porque do tempo, não. Escureceu, valeu. Não, mas assim, do ano e tal, alguém pode ter deixado de contar um dia ou dois e aí pulou, sei lá. Além disso, teve um tempo atrás, não sei se vocês lembram, faz uns 10 anos, a NASA descobriu que tinha uma outra constelação. Então, deviam ter 13 signos e não 12. É uma constelação chamada Serpentário. Mais um mêsinho de férias. Vocês lembram disso? Não. Eu lembro. E as pessoas de Serpentário, obviamente, são pessoas rastejantes. Que gostam de rastejar, dormir enrolado, né? E elas são meio escamosas. Tem um chocalho na bunda. Então. Ou é aquele famoso negão que tá nos WhatsApp pra todo lado. Eu cheguei a duas conclusões. Primeiro que tudo isso é uma bobagem, lógico, mas a segunda conclusão é, o cara que fez isso, esse maluco, o Arnaldo Antunes, quando ele tava lá olhando pra constelações e dando os nomes pra elas, vocês já viram os desenhos das constelações? Eles não têm nada a ver, cara. Não parece um peixe, não parece um escorpião. O aquário talvez pareça um aquário em 2D. E eu acho que ele falou isso porque ele tava com peixe na cabeça. Mas se fosse hoje, se os signos fossem inventados hoje, ia chegar um cara assim, lá na comunidade hippie lá da nossa amiga lá de Rondônia, e falar assim... Ô, minha flor, que legal que você curte artesanato. Qual é teu signo? Aí ela vai falar assim, tipo... não vou falar, quero ver você adivinhar. Você tem 12 chances. Aí ele fala assim, ah, você é bonita, sincera, criativa, você só pode ser Russell 133B. Aí ela ia responder assim, não, você quase acertou, sou Russell 133 Alpha. Porque é esse o nome que as constelações teriam se eles tivessem sido inventados hoje e não pelo Alan Turing. É verdade, cara. Como é então, que eu nunca pensei nisso? A outra coisa é que se isso... Cara, a ideia é tão brilhante... Porque é mais ou menos igual você ter criado hoje isso lá nas décadas, sei lá, nos anos onde isso foi inventado. É o equivalente. É milenar, isso é milenar. Tá, no milênio, sei lá, cara. É milenar e veio, sei lá, da Índia, como tá, tudo. Tá, ok. Então no dia que, sei lá, o Rajneesh inventou isso lá na Índia, o Arnaldo Antunes Rajneesh inventou isso na Índia, foi equivalente a hoje alguém inventar o Pokémon Go, cara. Porque quem podia imaginar que um monte de gente ia estar disposto a gastar dinheiro com isso? Gastar dinheiro com isso? É, porque, tipo, as pessoas vão ler, elas leem horóscopo. Tem um monte de... Tem uma indústria em volta disso. E quem podia imaginar, né? Eu jamais imaginaria. Eu jamais imaginaria que você sabe como é que são os desenhos das constelações. Eu fui estudar, cara. Você falou e eu não consegui imaginar nenhuma. Assim, eu fico ursa maior, o que, que você imagina? Uma ursa gigante. Cara, agora, como você sabe que ela é uma ursa e não um urso? Porque ela tá de biquíni. É como é que é em inglês ursa maior? Ursa major. Ah, ursa major? É, não é ursa, né? Não, é ursa major, é isso aí. Ai, caralho. Não é melhor eu calar minha boca. Não é um urso de verdade. Ó, voltando aqui. Ah, meu Deus. Então, o que eu tava dizendo, as duas conclusões que eu cheguei. Primeiro que bom que isso foi feito pelo Arnaldo Antunes Rajneesh na Índia milênios atrás. E parabéns por ele ter feito isso, porque ele conseguiu, ele foi um empreendedor, cara. Ele sacou uma necessidade do mercado que ninguém podia imaginar que alguém ia gastar dinheiro com aquilo. Agora, o melhor de tudo é o que eu falei. Se fosse hoje, se fosse isso criado pelos astrônomos, os signos iam chamar Russell 133B, Russell 133 Alpha, ia ser tudo, todos os nomes iam ser assim. Exato, e daqui a mil anos... É porque tem um grande astrônomo... Não sei quantos mil anos as pessoas iam falar, por que que alguém de acho colocou Russell não sei o que e tal, e assim é. É porque tudo que aconteceu algum tempo atrás vai perdendo o tracking e você não sabe por que foi feito daquele jeito. É porque tem um cara chamado Russell que todo mundo gosta. Então, mas daqui a mil anos ninguém vai saber desse Russell, e essa palavra nem vai existir, não vai fazer sentido, e as pessoas vão falar, por que que eram peixes e tal, a mesma coisa. E esse é o ponto. A outra coisa é que se a gente fosse criar isso hoje, mas se não fosse por um cara que tivesse loucão porque ele tomou algum chá, os nomes iam ser outros, cara. Porque a constelação de Escorpião, por exemplo, ela parece um gancho. Ela só é um gancho. Ela não tem nada a ver com Escorpião. Ela parece um gancho. Então, você, Cláudio, que era o signo de Escorpião, você não ia ser do signo de Escorpião e ser essa pessoa traiçoeira, cascuda e assassina que você é. Pô, tô tão aliviado saber que eu não preciso mais acreditar nisso. Você ia ser uma pessoa... Eu acreditava que eu era isso. Você ia ser uma pessoa do signo de gancho, cara. O que significa que você ia precisar... Que pra gente se soltar de você, ia precisar sacudir. E que você ia ser bom em pesca. Você ia ser bom em pesca. E que você ia ser perigoso pra quem é de peixes. Muito bom, Gustavo. E a constelação de touro... Você já viu o formato da constelação de touro? Ele parece um graveto. Então, cara, eu não vi nenhuma constelação. Tá bom, então só vai na minha. A constelação de touro não parece um touro. Ela parece um graveto torto. Então, a pessoa do signo de touro, ela na verdade seria uma pessoa do signo graveto torto. Pra que serve um graveto torto? Pra nada. A não ser, talvez, cutucar passarinho morto. Então, essa seria a sina das pessoas de graveto torto, entendeu? Elas só servem pra cutucar mortos. E Áries, que é pior ainda, parece um graveto torto pequeno. E aí eu pensei assim, como tem que ser um nome mais, assim, tipo, mais ancestral, assim, as pessoas iam chamar o signo de Áries de gravetilho. E aí a gente podia dizer que os gravetilianos, embora eles pareçam mais fracos do que os gravetanos, que são os gravetos tortos, né, que são de touro, eles na verdade são mais resistentes e eles são ideais para trabalhos físicos que exigem gente pequena, tipo limpar um forro. Isso seria o horóscopo das pessoas de Áries. Era isso que eu queria falar. Porra, você construiu isso de uma forma assim... Primeiro que você pensou em coisas que eu nunca pensei na vida. Parabéns. Já começou assim. Já começou daí. Eu achava que você ia começar a desenvolver para aquelas coisas de texto que cabe para todo mundo, que é o que acontece quando você lê o horóscopo. Sacou? Mas você começou a viajar nos nomes, caraca. Você é realmente um cara criativo. Só parabéns. Tá tipo as histórias do que ninguém mandou. Rafael, você tem alguma coisa a dizer, cara, sobre essa minha teoria do horóscopo? Cara, eu acho que o seu horóscopo ficou bem melhor. E eu acho, assim, que uma coisa que você tem que considerar quando você considera esses desenhos é que você olha as estrelas em linha reta, né? Mas elas estão em pontos diferentes, porque elas são num espaço tridimensional. Uhum. Então, todos esses desenhos não existiriam. Nem graveto torto não ia ser. Porque está a milhões de anos-luz um do outro. E aí você está dizendo que por quê? Olhando num plano, pontos que estão a milhões de anos-luz um do outro, a pessoa vai adquirir aquela personalidade. Então, mas você sabe que você está falando tudo isso porque você é do antigo signo de peixes, certo? Ah, sim, claro. Que, na verdade, é o signo de ver bola. E aí isso deixa você bolado com tudo, né? Isso faz parte da personalidade dos V-bolanos. É. Eles são bolados. É, então, bolados. É só por isso que você tá achando isso. Vexados e bolados. Cláudio, obrigado pela sua participação, cara. Rafael, isso, cara. Foi um prazer te ver novamente essa semana. E a gente se vê semana que vem com mais histórias no GugaCast. Ok? Valeu! Adeus! Tchau, gravetilhos! Gravetilhamos!